quê, caboclo? O quê? Essa história começou assim. Todos queriam seu coração. A cabocla olhou para mim, mas o seu amor não percebi. Jurema, Jurema, a mais linda flor do meu sertão. Jurema, Jurema, violeiro quer seu coração. E o chefe dos violeiros então lhe perguntou: entre tantos violeiros, de quem mais gostou? Ela então sorrindo respondeu: ele vai saber melhor que eu. E desapareceu, linda cabocla. Desapareceu o amor que não foi meu. Desapareceu, ai, ai. Desapareceu, ai, ai. Desapareceu. Sonhei que tava na mata. Sonhei que tava na mata. E vi uma linda cabocla. E vi uma linda cabocla. Que há pouco tempo morreu. E o culpado fui eu. Assim ela dizia: que gostava tanto de mim, eu não sabia. Que gostava tanto de mim, eu não sabia. Jurema, Jurema, a mais linda flor do meu sertão. Jurema, Jurema, violeiro quer seu coração. E o lamento dentro da noite ecoou. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ainda não voltou. E o lamento dentro da noite continuou.